I need a column of zero, send me a message. Alô, Salvador, Marinha 702, tá pronto pra 4. Marinha 702, autorizado, Salvador, Marcel, meu pé, decola no zero, curva esquerda, corredor forte. Controle Salvador, opera 119.35, e o transponder 0263. Autorizado, Salvador, Marcel, meu pé, decola no zero, decolagem, curva direita, corredor forte, no transponder 0263, cliente do controle na 119.35. Sente uma linha 7102 para o saco, decolagem, torre 119, 1895, existe no 014. Existe no 014, para o saco, chama a torre na frequência 1895. Torre Salvador, Marinha 7102. Marinha 7102, prossiga no poste militar. Quem está pronto para o saco, para o saco. Gente, Maria 7102, está autorizado o táxi, reporta na hotel, para ingresso na 10. Confirma somente se decola a partir da intuição. É, tem condições de decolar daqui a pessoa com o hotel. Gente, Maria 7102, reporta no hotel, pronto para decolagem. 7102. Estou autorizado, Fortaleza, nível 370. Decola pista 10, curva esquerda, saída Pulca, Zipav, é o Pesulo 19. Após Bangu, Abucu e prossegue conforme a rota. Controle Salvador opera 119.35, transponder 5557. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 10 com curva esquerda no perfil da PUCA. Transição Aracaju. Upperzulu 19, após Bangu, então DCT. E aciona 5557. PUCA, Jama, confirme? Saída Momo Frati, na 094, modifica para Momo Frati, chama pronto para o Tivek acionamento. Ok, Momo Frati, reporta para o Tivek acionamento, na 094. Para o táxi, azul 5197, turno 07 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alternando Ribeirão Preto. 5197, autorizado, parte 1, ataque para Índia, contra na 0, torre 11895, existe no 013. Táxi em frente, táxi foi Índia, ponte 0 da 10, 295, 2013, 4597, obrigado. Salvador 3191, ponto cópia Galeão, o 05. 3191, frente, aguarda corta, Del Leda Irume. Del Leda Irume, no escuro. Eu no 40, chama Centro Recife, 126, decimal 85, alterne, 125, decimal 45. E eu vou entender o alternado, 125, 45, confirme o principal. 126, decimal 85. E 126, 85, certo. Na escuta? Siga. 3191, autorizado Galeão, nível 340, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à direita, Dael Leda Irume, 5563, no transponder, controle 0035. 131 no avião, autorizado Galeão, 340. Decola da 10, com curva direita da Euleda, 5563 e 1935. Confirme a aerovia, Irumi, por November 857. Rapino. Obrigado. Qual é a chama pronta no 5, o 319 ano? Bora. Salvador, bom dia, azul 5197, Ponte Cara da 10, pronto. Pede azul 5197, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém, cabeceiro no zero, 5197. T71102, decolada 09, aguarda coordenação e transferência de comunicações para o controle. Gente, tá mantendo a sua escuta, aguardando a transferência para o controle. Marinha 7102, chama o controle. 119, decimal 35, pro do litoral norte, com voo. Ei, controle, 6935, grato. 3998, autorizado, final ILS, X-ray, pistão na zero, reporte, estabilizado no localizador. Afirmativo, tá autorizado, 3198, reportará estabilizado, X-ray. Salvador, Marinha 7102. Mais um minuto para separação de tráfego. 5197. Autorizado, chama ataque, 3191. Vamos lá, 3191. 02, quando possível, estimado de ingresso na terminal Aracaju e o través de Caju. Gente, agora. C6333, chame o centro Recife, 1025, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251, alterna 3325, vou chamar a 6333, obrigado. Alto de estado de colagem, pistola 0, 251, Guarda-Corte, Léo Linda Mótima. 102, a estimada de ingresso na terminal Aracaju aos 1439 e outra vez de Aracaju aos 1508. Gente, Marinha 71010. Azul 5197, decolado ao 13, chama o controle, 119, decimal 3. 1935, 597, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Azul 5197, saída da EL. Azul 5197, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. Gente, 360, 597. Azul 5, o Azul 597 pode voar a Motiva ou Leda, dá pra gente? Prezado Leda, Azul 597. Direto Leda, 597. Avisou com 1-0, 3198. 3198, complete aproximação, chame torrendo no 8-95. 8-95, 3198, grato, boa. Controlou, Marinha 7102, está mantendo aqui meu pés, passando aqui lado e na proa da Praia do Forte. Leite Marinha 7102. Autorizado até o ponto de espera via Índia, torre 1895, registrado 1014, bom voo. Corrija, ajuste 1013, 1903. 1013, atualizado, ataque de ponto de espera, torre 1803, luta 3, 19, correção, 1895, torre, obrigado. Sim, bom voo. Azul 4207, pronto, corta. Foi pro Edmotiva. Pro Edmotiva, 597. Cheque de trem, livre o pouso. Na 1-0, tá 3198, o trem tá embaixo travado. A saída é da Euleda, ótimo. Portão 3, chama pro pushback. Confio, acho que é. Confere. Tá no pátio 4, 2 a bordo, confirme intenções de voo. Voo local autorizado. Decolagem 97, com a esquerda, corredor forte. Afasta 2,0 milhas. Aciona 0135 no transponder, controle 0135. Controle. T1203, ao ingressar no terminal, era cadê? Correto, parte 4, aciona 4895. Ajuste na 093, bom voo. Fechando 6200, acione a identificação na Pura de Mari para interceptar a chegada a Mari. Dessa vez a chegada para 2000 pés, o QNH 1013. Ô Salvador, muito bom dia, 3198, livrou na sua escuta. 3198, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Fala Salvador, gol 1094, portão 7, puxa saneamento. 1094, 7 autorizado, chama ataque. Autorizado simultâneo com o colega no 6, 1094. 133-25, azul, 197, bom dia. Autorizado para 207. Reporte, táxi. Depois entra para táxi para 207. Para 3198, táxi lento, via alfa, lento, aguardando o posicionamento no pátio. Afirmativo, vai lento via alfa, 3198. Da 3191, no decolado os 22, chama o controle, 119 decimal 35. 119 35, 3191. Autorizado táxi, reporta na ótica para ingresso. Economia, 3 horas e 22, ao Fernando Galeão. Confirma pelo meu, gol 1395. 169 a bordo. Gente, aguarde o táxi 1395. Aguarde. 5013. É possível uma flor de tapa ou tuna devido a formações à direita da nossa rota, descendo para 5000? Devido a formações, já foi mais gol 1864, porém o número 2 na aproximação. O ano etapa que o destino vai reduzir. Salvador, bom dia, 3191. 3191, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, 3191. 340, 3191. Está em contato radar, 60 milhas nordeste do Vale de Salvador, autorizado voar direto coral. Autorizado Para o táxi, o Gol 1094, com 188 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alterna Teresina. 1094, aguarde táxi. A sua escuta no 094. Só 3198, Juliette, portão 2. Juliette 2, 3198, grato. Ao meu 99 Quiz, que é o controle. Já mantendo 1510 sobre Vera Cruz, solicita o regresso da presente e pode soar direto para Paris. Por 99 Quiz, que é o Kennedy no 013. Segundo ajuste, mantendo soar direto para Paris. Controle, Gol 964, inicialmente com a antena proa 065, para evitar uma formação grande aqui à nossa direita, em 10 milhas a gente retorna na proa de nave. Pode reduzir a velocidade. 4207, antena Serra Brava, Romeu Papá, 4 horas e 40, com 77 a bordo, está pronto para o táxi. Táxi à direita via Índia, não posso esperar 2895.013, bom voo, 4207. Sente direita, 2895, 4207. Loro 395, táxi autorizado, número 2, retaguarda do Embraer da Azul. 1895.013, bom voo. Gol no 395. Sentido Azul, como número 2, ano 093, gol no 395, obrigado, bom dia. Sou na 094 da Gol, segue companhia. 1895.013, bom voo. Segue companhia, 1895.013, bom dia, ano 094. Repórter quando pronto. Torre Azul 4207, ponto de espera pronto. Aline decola no zero, vento no 30 graus, 5 nós. Azul 4207. Aline decola no 4207. Gente, quando 395 ali mantém, cabeceira no zero. Ali mantém no zero, quando 395. Serra Golfo, você tem condições de assim que decolar com curva à esquerda e cruzar o campo no cabeceira no zero? Afirmativo. Na presente início da decolagem 1-7, o vento 130 graus em 12 de nós. Azul 4207, decolador 29, chama o controle 119 décima 35. 135, azul 4207. Controle Azul 4207. 207, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360 da El, tá adiantando um pouquinho a curva direita aqui para não entrar na formação. Gente, com referência com solo até cruzar 2000, autorizado, azul para 207. A gente está com referência, o azul 4207. TAN 3191, chama o centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Centro Recife 251, 1864, inicia redução para 2209, o tráfego precede 12 horas 8 milhas, o tipo é um Airbus 320. É 220, boa noite 64. Boa noite, na quadra, dessa vez chegada para 3.000 pés, Renegal 1-0, 1-3. Dia 3.000, 1.013, o ajuste, noite, 64. Chanem é 2-0-0, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final ILS X-Ray, reportarei estabilizado, linha 2-0-0. Vai 3-1-9 no controle. No número 2, dessa vez para o nível 050. 0-0-5-0, boa, 9-0-0. Decolagem 19-0, agora 3-0. Olhe, Salvador, Papa Romeu, Serra Golfiosca, decolagem na 6 Papa Romeu, Serra Golfiosca, prossiga visual sobre voo, ré forte, Serra Golfiosca. Visual no meu pé, escolha do forte, Serra Golfiosca. 0-9-4. Azul 4060, acione a identificação. Dessa vez chegada Mário para o nível 060, QNH 1013. 060 via Mário 2013, o Azul 4060. Controle Salvador, Paripe com proa da rotatória, o November Oscar Whisky. 20 November Oscar Whisky. Controle Salvador, uma boa, voa 395, nada El, Leda, mostra 1.600. 395, contato radar, suba para o nível 360, na saída da El. Nada El, sobe nível 360, voa 395. November, Oscar, Whisky, chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, November, Oscar, Whisky. Salvador, na rotatória, visual com campo, 90 graus de serviço. Abarro meu 90 graus de serviço, reporta final de 3 milhas, gestão na rima. Reportará no final de 3 milhas, o 90 graus de serviço. Rima, parte 5. É, parte da bata, senhor. Gente. Na 4 DCV para 2.000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado 2.000, autorizado X-Ray, 1-0, reportará estabilizado localizador no S-64. Controle Oxa 6200, no curso de localização. CNM 6200, chame a torre, Salvador em 1-8, decimal 9-5. Oi, Salvador, o Xané 6200, localizado. Xané 6200, continua aproximação, aguardando pista livre, que é legal no 0 no 3. Continua 0-3. Via para 2000-0-3. Voo 9 Mendes. Azul 4060, desta vez chegada para o nível 050. Para 50 via o 4060. Retificando, bom dia. Voo no 556. Informação, papá solicita autorização de tráfego. Voo no 556, Galeão 360, autorizado, decola pistão 0, curva direita, saída da El Leda Irume, Upper November 857, Mouso. Controle 1 no 9.35, aciona 5004. Estamos autorizados, Galeão, no nível 360, decola na pista 1-0, curva direita da El Leda Irume, Upper November 857, Mouso. 1935 ao controle e 5004 ao transponder. Voo 1556. Porta push, voo. Gente. Controle Salvador, voo 1094. 94, contato radar, suba para o nível 370, saída MOMA. Saída MOMA, atenção 370, voo 1094. Localizador, boa noite, 64. Boa noite, 64. Chame a torre Salvador em 1, no 8, decimal 95. 18, 95, boa noite, 64. Salvador, bom dia, boa noite, 64. Boa noite, 64, continua a aproximação, aguardando pista livre, que é legal no 0, no 3. Aguardando pista livre, 1013, no 0, no 3, boa noite, 64. Palmeiro, número 2, que está presente, inicia a espera com curvas à esquerda, reforça reinterceptando o final do 97. Curva esquerda, 360, o November Oscar, Luiz. Condição de coordenar com o centro roda presente código para o gol 094. Avisado, Cogbo, gol no 094. Manda o Cogbo, obrigado, gol 094. Azul 4207, chama o centro Recife em 125 decimal 1, na alterna 133 decimal 25. Recife 1-3325, azul 4207. O número 62 autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Qual é a reportagem estabilizada no X-Ray igual ao ano 62? 094, suba restrito ao nível 350. Restrito 350, para o voo 1094. É 200 no solo 37, livre direita, chama solo, 1219. Direita, solo 209, 2207. 0-3, 0-0. Solucha, 6A, 200, livrando. É 200, alfa, Juliette, ponto 1-1. Então, aguardando autorização de pouso, November Oscar Whisky. Segue a aproximação, se enquadrando como número 2, November Oscar Whisky. 1864, avistado, livre pouso na 1-0, 1-3-0 graus, 8-9. Pouso autorizado, 1-0, boa noite, 64. Carne, Juliette Novembro, controle Salvador. Johnny, Juliette Novembro, prossiga o cruzamento da Bahia, mantém escuta. É, eu também não tenho a golpeótica acender para 2500 para ir para treinamento. Autorizado, Sierra Golf York. Autorizado, Sierra Golf York. 1962, chame todo, estava em 1-8, decimal 95. 1895, obrigado. Dando 9. 1395, chame Santa Recife, 1-25, decimal 1, alterne, 1-33, decimal 25. 1-0-0 graus, meia dúzia de nós. E depois, no 7 de novembro, nosso serviço. Juliette, 1-0-5. Não, foi Juliette, 0-5. 1-3-9-5, chama Recife, 1-2-5, decimal 1, alterne, 1-3-3, decimal 2-5. Combina a frequência, por favor. Santiago, 1-1-6-2. Voo no 162, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Quem negar 1013, o vento 1110 graus, 79. 1013, mantendo esse curto no 162. Comeia, posição 4, solicita pushback em estacionamento. Autorizado, push portátil, 1556. Autorizado, 1556. 5 alterne, 125, decimal 45. 1-2-6-8-5-2-5-4-5, voo 0-9-4, obrigado, senhor. Vigilante November, confirme o tipo da aeronave, confirmando a altitude que mantém 500 pés e prossegue via litoral sul para o litoral norte. 0 guide track, após a esquerda, parte 4 livrando frequência estacional. Manda matrícula, é papá, papá ou papá Romeu Charles Juliano November? Gente, o Charles Juliano November é 506, autorizado sobre o mar, via litoral sul, reporte passando através do farol da Barra e o destino é Vera Cruz, o Charles Juliano November. Dois, um solo 42, livre à direita, China solo, 1219. Dia 19, 19, boa, novembro. Novembro, esse caso, Luiz, livrando frequência, boa. Salvador, bom dia, Gol 962, liberando na Foxtrot. Gol 962, bom dia, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, confirme 1-0, portão. Gol 962. Gol 962, Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, 1-0, 962. Salvador, gol 556 para o táxi, 183 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 20 de autonomia. Autorizado táxi via Índia, ponte para Dono 0, torre 1895, Dono 0 no 3, cor no 5. Dono 0 no 3, eu ajusto autorizado táxi via Índia, até o ponto de espera, lá, torre 1895, bom acompanhamento. É o 4060, tá 7 milhas. Afirmativo, completo de aproximação, chame torre no 9.95. Torre 9.95. Torre Salvador Azul 4060, tá 60 milhas. 6-1-4-0-6-0, já avistado, checa trem de pouso, livre pouso na 1-0, QNH padrão, o vento 1-2-0 graus, 8 nós. Gente, tá baixado e travado, livre pouso, QNH padrão, 4-0-6-0. Salvador, bom dia, meia, ponto de espera da 1-0, pronto. Se a gente mantém o ponto de espera, agora no 5-5-6. Mantém, bom dia. Rádio Juliette Novembro, reporte agora no através do parque de Pituaçu, Rádio Juliette Novembro. Parque de Pituaçu. Juliette Novembro, parque de Pituaçu é uma área de preservação ecológica. Há várias. É uma floresta no meio da cidade. É para referência, Charlie e Juliette Novena. Tá bom, meu mate Charlie. Bom dia. Pode se encontra, pista de cola. Sim, Belo Horizonte, 4-0-0 autorizado, via pessoa no 0, por base, via pessoa no meio. Na cola pista no 7, com a direita, série da ela, transição ótima. Controle 1-9-35, aciona 5-0-2. Está passando agora o trajeto do parque, o 7-7-9. Meu vai Charlie, pelo meu autonomia? Pelo meio autonomia? Não, aponto para todos, 895, se não me engano, se vai que é o meu Charlie. Paulo Azul 4060, Viva Pista, taxei Alfa. Alfa Juliette, portão 03, do 4060.

troca de faixa, está autorizado seguir na linha do litoral, reporta farol de Itapuã. Reporta farol de Itapuã. Opa, Romeu, Romeu, Fox Trot Lima, confirma a altitude e o destino. De prosseguir o visual para Salvador, roda rotatória mantendo 1000 pés, reporte a 20 milhas de Salvador, Romeu, Fox Trot Lima. Reporte 1 minuto para rotatório, Romeu Fox Trot Lima. Tá passando parede, Juliette para Romeu. Juliette, Hotel Romeu, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Juliette, passa 5, obrigado, bom dia. Bom dia. Deixa a toda rotatória. Salve, Fábio, Juliette, Hotel Romeu, está autorizado final do 17, reporta a sinal de 3000 e vestibular Rimar. Reporta a sinal da 17 para Rimar, Juliette, Hotel Romeu. Aéreo, transição ótima, controle 1 no 9.35, aciona 5003. Aparecendo Guarulhos, 300, apesuro no 0, Taubaté. Colada 10, marco oriente, direita, Daéreo, Mótiva. 0935, controle, 5003 no transponder, 3895. Porta posta. Cara, neta, graça. Charlie Juliette, novembro, na escuta? Na escuta. Apenas confirmando, vou sair 500 pés, cruza o sinal da 35 até o sinal da 28 e segue o litoral norte? Ah, viu? Gente. Então, Charlie Juliette, novembro, da presente, está autorizado o cruzamento da final 35 após reporta para o cruzamento da final do 28. Gente, então, apresentado para o cruzamento da 35, vai reportar para o cruzamento da 28. Sete, confirme por quantas milhas? Salvador, o azul 4076, cliente da Papá, boa tarde. Bom dia, azul 4076, prossiga via chegada a Mari para 2 mil pés, o QNH 1013. Para 2 mil pés, 013, o 4076 está efetuando o desvio à esquerda para o 0 por aproximadamente 15 milhas. Gente, após reassuma a navegação para o EDITAP, azul 4076. Após o desvio, o EDITAP vai informar, 4076. Pastor, pode desviar por 10 milhas. Gente, o pastor 87 após desvios, foi proa de Ilhéus. Pastor 87 após desvios, foi proa de Ilhéus. Pastor 87 após desvios, voa proa de Ilhéus. Tiago Frosca prossegue de retorno, corredor Interlagos. Cliente prossegue no retorno do Interlagos, Tiago Frosca. Papá Lima Golf Delta, acione a identificação na Pro de Mari para interceptar a chegada da Mari. Desce para o nível 050, QNH 1013. 0-1-3, desce para 0-1-3. Chama o centro Recife, 125, decimal 1. Alterne 133, decimal 25. Centro Recife, 125, 13325, gol 556. Olá, Papa, Papa Juliette, até Romeu. Autorizado o backtrack, pistão no 7, pousou ao 5-7, pós, segura na esquerda, bate. Romeu, Fausto Tati Lima, apenas confirmando o tipo da aeronave. Até. Tiago Fosca, esteja atento, helicóptero esquilo mantendo mil pés, procedente de Feira de Santana, na proa da rotatória. Tiago Fosca. Paciente do tráfego, o Tiago Pior. Pastor 87, um minuto para a posição, para o través da posição coral. O serviço radar terminado, chama o controle de Ilhéus, tem 120, decimal 1. Pastor 87, chama o controle de Ilhéus, 120, decimal 1. Puxa, porta. Eu vou dar a porta, 3295. Charlie Juliette 9, acabou de cruzar o eixo da 1-7. Está autorizado o cruzamento da final da 2-8. Reporta livrando o eixo. Reporta livrando o eixo da 2-7. Voando estável, azul, 4-7-6. 4-7-6 foi Duna. Duna, 4-7-6. Da rotatória, Romeu, Foco de Lima. Foco de Lima, chega a torre número 8, decimal 95. Isso, 895. Torre de Salvador, Cordial, bom dia, papai Romeu, Foco de Lima. 0 curva direita, saída da Leda, Irupe. Controle 1 no 9, decimal 35, aciona 501 no 7. Romeu, Foco de Lima, prossiga. Próxima rotatória, pessoal, pouso 17. Gente, papá Romeu, Romeu Fox Lima. Continua a aproximação, reporta final de 3 milhas da 1-7. Continua final 3, 2, 1, Charlie Juliette também. 7, papo Charlie Juliette November, aguarda a coordenação com o controle e transferência de comunicação. 7. Toque, deixa eu dar 3 mil pés. Para 3 mil pés, eu já não sei demais. Tem a golfiótica para avisar o helicóptero, essa posição de 11 horas, 1 hora, 4 milhas. Negativo, tá sem visual, tem a golfiótica, tá mantendo meu pés. Para cá, gente, se possível, hoje no final do nosso set. Afirmativo, agilizando a medida do possível. Vamos levar o que vai ajudar. Qual a informação da torre? É uma forte interferência de rádio tirada na região. Gente. Sabatão Charlie, Juliette November, chama a torre, chama o controle em 119.35. 119.35, Charlie, Juliette November, aí na Salvador, Papa Romeu, Serra Golfiosa, rotatória, quando meu pé, visual com tráfego. Gente, Papa Romeu, Serra Golfiosa, segue na proa da rotatória, aguarda para autorização do ingresso na final do nosso set. Gente, aguarda para autorização na rotatória, Serra Golfiosa. 7 November. Papa Tango, Charlie, Juliette November, mantenha a coisa nas visuais, 500 pés no corredor forte. Gente, vamos ver que a gente fecha quando eu for ótimo, né? Bom, meu, Serra Golfiosca, manda autorização pro final da 1-7, após será informado. Gente, Serra Golfiosca. Final 3, filha da 1-7, Romeu Fox Trot. Tá, Romeu Fox Trot, né? Está autorizado o pouso na cabeceira 1-7, o vento 1-0-0 graus, 7-9. Tá, afirmativo. Era ele, pouso, Romeu Fox Trot. Chegada mais, identificou, desce para 050 TNH 1-0-5.